Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Estamos com as Conversas em Rede, através da Rádio Bonova em 100.2, ou através da Rádio Bonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Temos connosco o Sr. Padre António Martins, pároco em São Gião, São Domil, Vila Cova, Santiago, Carraguzela e Sabogueiro. Hoje é Domingo de Ramos, data em que se comemora a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Uma entrada triunfal em que Jesus é aclamado, na mesma semana em que vai ouvir vozes para que seja crucificado e morto. Falaremos também de outros factos relacionados com o período da Quaresma e, mais concretamente, da Semana Santa. Um cumprimento para todos os nossos ouvintes e um bom dia aqui para o Padre Martins. Padre Martins, isto é uma contradição, não? Parece-me a mim, não é? Portanto, como interpretar isto? Jesus entra no dia de Ramos, o dia que se comemora hoje, que é o dia de Ramos, uma entrada triunfal em que, portanto, com gritos de Hosana, Hosana, o Filho de Deus. E na mesma semana, porque a semana começa hoje, na mesma semana, ele, portanto, ouve também o universo, isto é, que seja crucificado, que seja morto. Como é que se justifica? Como é que se entende isto? Portanto, mais bom dia ou boa tarde, uma santa hora que nos acompanha na antena da Rádio Boa Nova. Um prazer estar novamente na vossa companhia, partilhar estes momentos também de interpelação, de desafio e, com certeza, também momentos em que procuramos crescer na fé. Claro que isto é um fenómeno, assim, parece estranho, mas se calhar até não é tão estranho quanto isso. Enquanto Jesus fez milagres, enquanto Jesus foi popular, enquanto Jesus multiplicou o pão, enquanto Jesus curou as doenças, expulsou os demónios, tinha muitos fãs, muitos que seguiam Jesus Cristo porque pensavam que era alguém que vinha impor um reino assim de facilidades. Era tudo muito fácil para quem estava com Jesus. Jesus multiplicava pão, Jesus curava as doenças, Jesus era admirado por todos porque era alguém que fazia coisas grandiosas, não era só a palavra, era também a ação e os milagres que fazia. Isso trazia com certeza grandes multidões atrás dele, e ele, quando chega a Jerusalém, é nesse espírito que as pessoas o acolhem. Como vem alguém que vai curar aqui as doenças todas e se calhar vai expulsar os romanos, vai fazer aqui algo de grandioso. De um momento para o outro, as pessoas mudaram, porque aquilo que Jesus veio trazer não é a mudança política apenas e só isso, a mudança apenas social daquele tempo. Jesus vem propor que o sigam não apenas pelo sucesso ou pela facilidade, mas pelo amor que lhe têm, pela entrega que querem fazer, neste caso, ao Pai, como ele próprio se entrega ao Pai, e por isso morre na cruz. O sofrimento de Jesus, portanto, foi enorme. Acredita que o sofrimento foi proporcional aos pecados que se cometeram e que se continuam a cometer durante toda a vida? O que é que lhe parece? Claro que a questão do sofrimento é sempre uma questão muito, muito complicada de sintetizá-la e arrumá-la, até mesmo para nós pessoalmente. Como entender nós o sofrimento, e entre o sofrimento injusto, o sofrimento descabido, ou o sofrimento de crianças, ou o sofrimento completamente sem fundamento, custamos muito a entender. Nós, olhando para o sofrimento de Jesus, se calhar somos um bocadinho iluminados para entender o nosso próprio sofrimento. Vemos que alguém que não precisava de sofrer, ele não tinha nenhuma necessidade de sofrer, mas no fundo quis sofrer para mostrar o quanto ama, porque quando se ama, sofre-se também necessariamente. E acho que essa prova acontece em Jesus Cristo de forma clara. Não é tanto o porquê do sofrimento, mas o para quê. E para que é que Jesus sofre? Para nos salvar, para mostrar que nos ama, para mostrar que Deus nos ama a este ponto máximo, de dar o Filho, de entregar o Filho até à morte. Claro que isto depois há de ser passado para a nossa vida. Porquê é que nós sofremos? A maior parte das vezes não sabemos porquê. Mas muitas vezes conseguimos pensar e sentir e perceber o para quê. Para quê? Para que se calhar demos mais valor à vida, para que se calhar sejamos mais atentos uns aos outros, para que cuidemos mais uns dos outros, para que sejamos mais atentos uns aos outros. É sempre o para quê das coisas. E na paixão-morte de Jesus Cristo, muitas vezes eu paro perante esta contemplação. Porquê é que Jesus sofreu? Não sei. Porquê? Não sei. Mas o para quê é nesta dimensão salvífica, nesta dimensão de amor pleno por nós, por cada um de nós. Pois, há pouco dizia, quando se ama, sofre-se. E isto é, de facto, falando, transportando isto para a vida dos casais, é assim, é mesmo assim. Portanto, quem ama sofre, mas sofre com amor. Entrega total. É pena que realmente, pronto, muitas vezes, em vez de se querer sofrer para fazer a vida agradável ao outro, portanto, seja egoísta e se pense só em nós. Pois, justamente, quando se torna uma visão egoísta, não faz sentido nenhum. Só massacrar por massacrar, Cristo não quer que nos massacremos aos outros, certeza absoluta. Nem isso traz nada de bom. Mas o sofrimento, quando é sofrimento por compaixão, é estar em paixão com o outro, estar em comunhão profunda com o outro, com certeza tem valor salvífico, tem valor redentor. Se cometêssemos menos pecados, mesmo nós, hoje, e nos que estão para vir, e até nos que já partiram, Jesus teria tido menos sofrimento, concorda? Sim, claramente, assim, nós acreditamos que ele, de forma simbólica, mas também de forma real, carregou na cruz, não é? Tudo aquilo que é a nossa injustiça, portanto, a nossa falta de amor, a nossa falta de buscar a Deus, a nossa falta de querer estar com Deus. Claro que acreditamos de alguma forma que a cruz seria mais leve se nós todos fôssemos mais simples, mais puros, mais verdadeiros, mais corretos. Padre, há quem afirme que se está a perder a sensibilidade pelo pecado. No entanto, as ofensas a Deus são constantes. A vinda de Nossa Senhora a este país, a Fátima, que foi uma grande graça, uma graça extraordinária. Tem como ponto, um dos pontos mais importantes, se não o mais importante, é o pedido para que não ofendam mais a Nossa Senhora. Portanto, constantemente, se está a ofender. Mas está-se a perder esta sensibilidade. Parece-lhe que se as pessoas se conversassem com mais frequência e bem, e evitariam-se muitos pecados graves? Aqui várias dimensões dessa pergunta, que é muito interessante. Em primeiro lugar, eu admiro muito como é que as pessoas vão tanto a Fátima, porque se depois não conseguem identificar-se plenamente com a mensagem. Apenas é um sentir-se bem, isso preocupa-me um bocadinho. Porque a mensagem de Fátima é muito exigente. Tanto é a penitência, é a remissão dos pecados, é o sofrer pelos outros, é o rezar pelos outros. É algo que parece-me que está um bocadinho fora de moda, infelizmente. Mas as pessoas continuam a ir a Fátima. Embora não cumprindo, se calhar, plenamente aquilo que Nossa Senhora pediu, até rezar o texto todos os dias, coisa simples. A questão do pecado. O pecado perdeu-se uma dimensão, perdeu-se bastante esta dimensão. O que será o pecado? O que é pecar? Pecar é tudo aquilo que nos rouba a paz interior, é tudo aquilo que nos rouba a comunhão com Deus e com os irmãos. E parece que as pessoas já perderam essa dimensão, parece que já nada nos rouba essa paz. Isso é mau, isso é uma consciência mal formada, com certeza. Nós temos todos ter capacidade de pensar que há coisas que nos roubam a paz interior, a comunhão com Deus e a comunhão com os irmãos. Tudo isso que nos roubar a paz, a comunhão com Deus e com os irmãos, é falta grave, com certeza, é pecado. Como é que nós devemos conseguir? Primeiro temos que formar a nossa consciência. Acho que é importante, nem tudo está bem. Jesus, há pouco tempo, nós escutámos nos Evangelhos da Quaresma, no terceiro domingo, acho eu, exatamente, falámos que Jesus chegou ao templo e pegou no chicote e zangou-se com aquela gente toda. Quer dizer, nem tudo é bem. Ele zangou-se, chateou-se. Nós também, de certeza, que muitas vezes daremos motivos para ele chatear connosco, para se zangar connosco. Temos de pedir desculpa, temos de pedir perdão. Sabendo que ele é misericordioso. Ainda recentemente o Papa disse que vai convocar o Jubileu da Misericórdia, começando agora a partir da Páscoa. É para sentirmos isto mesmo, que Deus quer perdoar, Deus é misericordioso, mas espera que nós também tenhamos consciência daquilo que não fazemos tão bem. Às vezes não é tanto o mal que fazemos, é mais a ausência, o bem que podemos fazer e não fazemos. Todos temos mais pecados por omissão do que provavelmente por se criar pecados por pecado em si. É mais por omissão. Podemos fazer mais, podemos fazer melhor e acabamos por fazer o mínimo. E Deus não quer, de certeza, que nós sejamos cristãos de mínimos. Quer cristãos comprometidos ao máximo. O padre falou de Fátima e eu vou aqui... Uhum. Pronto, apenas um pontito, mas para dizer o seguinte. Pronto, se é verdade que em Fátima, pronto, algumas coisas não funcionarão tão bem quanto seria desejável, também é verdade que em Fátima se reza muito. Sem dúvida, e as pessoas encontram ali um espaço especial. Só me admira a dimensão, as pessoas não assumem plenamente a mensagem que Nosso Senhor veio trazer. A questão do rezar o texto todos os dias, a questão da penitência, a questão de rezar pelas intenções do Santo Padre, tanto que são pedidos prévios, claros, de Nosso Senhor, que apareceu aqui há cerca de 100 anos, quase 100 anos, estamos a comemorar também essa efeméride importante. Mas o que me preocupa bastante, Claro que é um espaço onde as pessoas estão bem, onde as pessoas rezam, onde as pessoas também sentem algo de especial, e é bom isso, sem dúvida nenhuma. E Nossa Senhora esteve ali. Com certeza que ainda ela está a trabalhar o espaço, com certeza também. Mas a mim o que eu mais é, como é que uma mensagem tão antipopular, tão pouco aceite, continua assim a congregar tanta gente? Com certeza é milagre de Nossa Senhora. Agora, seria bom também que as pessoas também apreendessem a totalidade da mensagem, não apenas uma parte, o sinto-me lá bem. Também só isso é pouco. Eu sinto-me lá bem, vou lá por uma velinha. Isso é pouco. É pouco. Queremos mais. E queremos mais é tudo aquilo que Nossa Senhora pediu. Pediu a oração, pediu até o terço, de forma específica, rezar o terço todos os dias, que é quando nós o faramos, se calhar poucos. E ela pede isso de forma específica, de forma clara. Às vezes dizemos, se Deus me dissesse claramente o que queria de mim, ela às vezes diz, fazer isto em memória de mim, a respeito da Eucaristia. Nossa Senhora pediu, reza o terço todos os dias. Mais claro não pode ser. Colocar a velinha e note, o povo vai saber melhor do que eu, que nessa zona há uma placa que diz, em vez de dar velas, dá esse dinheiro para a África, ou de um lado qualquer, o facto era capaz de ser muito mais interessante. Barracão, desincu, sem telhado, sem pintura, lá no morro, barracão e bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de partir. Fim do dia, rezam a prece, Ave Maria, e o morro inteiro, no fim do dia, rezam a prece. Conversas em Rede, através da Rádio Boa Nova em 100.2 ou através da Rádio Boa Nova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Padre António Martins, pároco em São Gião, São Domil, Vila Cova, Santiago, Carraguzela e Sabogueiro. Falamos do dia de hoje, data em que se comemora a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, uma entrada triunfal em que Jesus é aclamado, na mesma semana em que vai ouvir vozes para que seja crucificado e morto. Já abordámos na primeira parte deste programa este assunto da entrada de Jesus em Jerusalém. E agora vamos falar de outros assuntos relacionados, portanto, com a Quaresma e com a Semana Santa. Padre António Martins, já há bocadinho nós falávamos da confissão, que é um assunto que delicado e difícil. E trabalhoso para os padres, também, não é? Também. Neste período, de facto, muita gente em confissão. Depois, trabalhoso, dizia há pouco, eu agora, ocorreu-me o seguinte, outro dia, estive a ver um artigo sobre um padre brasileiro, em que alguém lhe perguntava se era um serviço muito difícil ou não confessar as pessoas. E ele dizia, não, olha, até acaba por ser agradável, porque nós, às vezes, ficamos de tal maneira sensibilizados com a humildade de algumas pessoas, que isso até nos ajuda a crescer. Portanto, isto é apenas uma parte. Mas subscrevo bastante isso. Enquanto muita gente santa e que procura maior santidade, e no fundo vai interpelar-nos como é que há de conseguir essa maior santidade, como é que há de conseguir comunhão maior e mais profunda com Deus, e busque isso no sacramento da confissão. É pena que nós aqui vemos mais a confissão como desobriga, é aquela tradição mais antiga, é apenas para a altura da Quaresma temos de nos confessar para depois termos uma comunhão santa por ano, que era aquilo que a Igreja propunha e propõe, de alguma forma propõe, mas que perverte um bocadinho o sentido profundo do sacramento da reconciliação. É um sacramento de voltar aos braços do Pai, um sacramento que devemos procurar durante o ano também, como interpelação, como desafio e também como sentir a graça de Deus que nos quer sempre acolher, o Pai que é misericordioso. E infelizmente as pessoas lembram-se da confissão na Quaresma, de vez em quando, mas muito nesse espírito da desobriga. Tem que ser porque sempre foi assim e às vezes acaba por ser uma banalidade e não é algo vivido com objetividade e com sinceridade. E buscando essa vida nova, esse encontro com Deus, essas interpelações que Deus nos possa querer fazer na confissão, sentir a sua graça, sentir o seu perdão, a sua misericórdia, para depois recomeçar de novo. O próprio Papa... Portanto, nós vimos as imagens dele a confessar-se junto de um sacerdote. Ele fez isso estes dois anos, ele agora fez agora recentemente, 2 anos à frente da Igreja, como o primeiro entre iguais. Mas é interessante que já no ano passado ele fez o mesmo e este ano voltou a repetir. Quando sinalizava o lugar para onde ele devia ir confessar pessoas que já estavam destinadas, ele antes de se sentar para confessar os outros, ele próprio quis ir confessar-se com um qualquer. E no ano passado tem sido interessante porque... esse um qualquer que teve de confessar ficou completamente atrapalhado porque nunca imaginava que tivesse de confessar o Papa. Claro que ele, como todos nós, ele diz mesmo claramente, sou tão pecador como todos os outros e com certeza precisa também da graça e da misericórdia de Deus. E antes de confessar, eu também tenho que confessar-me. E para nós Papa também é importante. Quanto é difícil para nós também assumirmos as nossas limitações e falhas, como nós somos como todos os outros, e temos, se calhar, mais responsabilidade ainda, porque devemos ter uma consciência ainda mais bem formada e dar conta das nossas fragilidades de forma ainda mais clara. Se não damos, alguma coisa não está bem. Pois, aliás, portanto, eu há pouco penso que disse já, estas imagens correram o mundo, impressionou as pessoas, o Papa disse que se confessa de 15 em 15 dias, e eu creio que isto é, de facto, um bom testemunho. Se o Papa se confessa de 15 em 15 dias, isto é um pouco em relação à conversa que estava a ter há bocadinho, pois eu penso que nós, se calhar, temos muito mais necessidade do que o Papa, e se calhar não devíamos estar à espera da desobriga, como há pouco referi, uma vez por ano. Mas isto, pronto, muitas vezes parte porque pois muitas pessoas não sabem bem, não têm bem noção de quem vão receber e por isso, se calhar, fazem as coisas assim, pronto, de uma forma... Eu, a respeito deste sacramento, há coisas que eu gosto de pensar para mim próprio também, e com certeza também às vezes partilho com as outras pessoas. Há pelo menos 3 patamares que nós devíamos sentir cada vez que nos vamos confessar ou reconciliar. Portanto, primeiro sentir que não estamos a falar a um padre, sentir que estamos a falar a Deus. É a Deus que nós queremos falar. Depois, claro que é preciso a dimensão humana também, com certeza há ali alguém que é humano. E é difícil nós, em primeiro lugar, termos confiança naquele a quem nos vamos confessar. Eu, como padre também, por mais que eu reconheça a santidade de alguns colegas, eu não consigo confessar-me a eles. Por uma questão, se calhar, humana, apenas e só, mas quero acreditar que Deus supera essas limitações todas. A dimensão da confiança. Depois sentir que aquela pessoa, mesmo sendo humana e frágil como nós, se calhar mais pecadora até que nós, nos pode desafiar, nos pode interpelar. E depois sentir realmente que é Deus que nos perdoa. Então, são estes 3 patamares. A confiança, o sentir que a pessoa nos pode ajudar, que é Deus que nos ajuda pela fragilidade daquela pessoa, e depois sentir que é o próprio Deus que nos quer acolher e que nos quer perdoar, como o filho pródigo que volta à casa do pai. É sempre esse sentido que nós devemos procurar e sentir cada vez que nos reconciliamos. Claro que num mundo em que se põe tudo assim tão em causa e tudo tão, às vezes de forma tão banal, é complicado encontrar esta seriedade de quem se sente que se aproxima de alguém que, por graça de Deus, irá perdoar. E é Deus que perdoa. O padre não perdoa nada a ninguém. É Deus é que perdoa. O padre perdoa, se tiver de perdoar humanamente, como qualquer pessoa. Mas é Deus que atua, com certeza, e quer acolher e quer perdoar. E é bom nós sentirmos que precisamos ser desafiados assim também, porque não basta só o que me entendo com Deus, o que me confesso a Deus. O que me entendo com Deus. Isto acaba por ser um bocadinho quase cobarde. Porque eu cá me entendo com Deus, é importante, é bom que eu todos os dias faça um exame de consciência, é bom que o faça, mas só isso é pouco. Fica em pecado na mesma, portanto não resolve. Não há outro tipo de confissão. Eu lembro-me que em criança, no seminário, nós no seminário, tanto com 10, 11, 12 anos, foi para o seminário muito cedo, os padres nos obrigavam, quiséssemos nós ou não, a irmos confessar uma vez por mês. Eles tinham isso mais ou menos controlado, nós estávamos na sala de estudo, o padre contava e nós tínhamos que ir confessarmos. E claro que isto para nós é quase uma violência, é verdade também, mas há aqui uma formação de consciência que eu tenho noção agora, passados estes anos todos, eu olho para trás e penso, aquilo fazia-me bem. Porquê? Eu ia-me confessar e dizia, este mês andei a estudar menos. E no mês seguinte tinha um problema muito grave. Ou tinha estudado mais, ou tinha que dizer o mesmo. Porque senão me sentia mal comigo próprio. E várias vezes tive que me enfrentar a mim mesmo e dizer, eu continuo igual ao mês passado. Isto fez-me formar bem a minha consciência, acho eu. Porque quando depois dizia que ando a estudar mais e ando melhor, isto, eu dizia de plena consciência. Eu sabia que tinha progredido, eu sabia que estava melhor. Eu sabia que aquele tempo tinha sido proveitoso para mim, eu tinha evoluído. E acho que a confissão tem esta dinâmica. Eu enfrento-me a mim próprio, verbalizo até aquilo que é frágil em mim, aquilo que é pó e é barro, e eu tenho que limpar o pó muitas vezes, senão depois o pó fica entranhado, e se não vou limpando o pouco pó, depois o muito pó é difícil de tirar, não é? Mas isto, para mim, foi bom, porque eu, claro que na altura, na criança, nem sequer tinha bem noção das coisas, mas tenho noção que, quando tinha de assumir que continuava a fazer algo de menos bom, eu tinha que ter coragem para isso, eu tinha que dar conta que aquilo não era correto, que aquilo não estava bem. Também quando assumia que estava a progredir, que estava melhor, isso valorizava-me, sentia-me bem também, e mesmo perante Deus, eu sentia que estava melhor. E então assumi-o. Agora este mês ando melhor, ando a estudar mais, ando mais motivado, ando a estudar com mais convicção, estou a fazer as coisas melhor. Isso foi formar a consciência, tenho certeza. E acho que a confissão também tem essa dimensão. Que não é só, a confissão não é só orientação espiritual. Que também é essa dimensão, mas não é só orientação espiritual, é também há de ser a interpelação que cada um quer sentir. E mais do que o pecado que fez, é o que é que quer fazer no futuro, onde é que quer melhorar. Isso é que importa. Porque a confissão não é tanto eu fiz esta asneira, aquele erro e cometi aquela coisa menos certa. Essa dimensão é importante. Eu verbalizo, eu tenho consciência do que fiz mal e quero melhorar. Mas não é só isto. Eu quero, no futuro, não fazer mais aquilo. Isto, repetindo e verbalizando, com certeza que depois a graça de Deus há de atuar também, com certeza. No futuro, diz o padre António Martins, no futuro eu não quero fazer mais isto. Portanto, esse é, de facto, tem que ser o objetivo de qualquer confissão. Claro. Agora, lá está. Se nós nos confessássemos com frequência, muitos pecados que eventualmente possamos fazer, se calhar evitávamos-se, exatamente pelo que acaba de referir. Porque no outro mês, portanto, disse que, portanto, além dos pecados, referiu também como é que é de estudo. E portanto, e no outro mês ia ao confessor. Eu tinha me enfrentado. Melhorei, não melhorei. E aí está. Se nós tivéssemos este desejo e capacidade de nos enfrentarmos a nós próprios. Exatamente. Portanto, nós evitávamos muitos pecados, porque sabíamos. Não, eu daqui por 15 dias, ou daqui por um mês, ou daqui por uma semana, eu vou-me confessar. E então, evitava-se. Desde uma criança, eu na altura tinha 10, 11, 12 anos, eu lembro, o problema que eu tinha maior era este. Eu ia confessar-me no mês anterior, andava a estudar menos, portanto, andava um bocadinho mais preguiçoso. No mês seguinte, o meu problema maior era este. Eu tenho que dizer a verdade. E se eu andava igual, eu tinha que dizer que continuo igual. Isto, para uma criança de 10, 11 anos, ter que assumir que realmente não progrediu, é formar a consciência. Mas depois, no mês a seguir, se eu até andasse melhor, também me sabia bem, eu sentia que estava a progredir, que estava a melhorar. O pouco pó da minha fragilidade, eu estava a conseguir vencê-lo nunca totalmente, com certeza, não é? Todos, com certeza que nunca estamos tão santos quanto gostaríamos de estar. Mas é bom sentir também o fracasso para que depois possamos melhorar. E também sentir, quando temos algum sucesso, melhorei neste aspecto ou naquele. graças a Deus, portanto, vamos continuar a progredir, porque é isto que eu quero, é isto que eu quero. Quero mais, mas é isto que eu quero. E isto aí ajuda a formar a consciência. Mesmo que não tenhamos muitos pecados, devemos ir à confissão, porque a confissão também nos traz graças. Com certeza, com certeza. E nós, se queremos crescer, uma das formas que queremos crescer é graças a Deus, graças sacramental. Da confissão uma comparação simples, é a questão do pó. Estamos aqui junto desta mesa, e se esta mesa for acumulando pó, eu sou limpar uma vez por semana, tenho a mesa sempre limpinha. Se deixar passar um mês, dois, três, vários anos, a seguir já tenho mais dificuldade em limpar o pó. Se passarem 20 anos, isto está tal entranhado que eu tenho que lixar a mesa e tenho que, se calhar, voltar a pôr cá um verniz, porque se calhar já não se vai aproveitar nada do verniz que cá tem. Isto acontece na nossa vida. Se vamos limpando um pouco pó, facilmente se limpa. Qualquer criança limpa o pó acumulado de uma semana. Se for limpar o pó de vários anos, se calhar é preciso trabalhos até mais intensos, mais profundos. Portanto, o ideal é que, de facto, as pessoas confessem com frequência. O próprio Papa, creio que era Bento XVI, que dizia que se sentia triste ao ver tanta gente comungar e tão pouco a confessar-se. E alertava os sacerdotes para dedicarem tempo ao sacramento da reconciliação. Portanto, penso que todos nos deveríamos conversar com mais frequência e não estar à espera só da altura da Páscoa para desobrigar. Há pouco tempo alguém me contou, portanto, não sei se isto é uma brincadeira, se não, mas ele dizia, portanto, que há pessoas, portanto, que, portanto, não sabem porque vão comungar, não sabem que a vão receber, e isso é muito mau, porque muitas vezes, se calhar, não vão em estado de graça. E não é no estado de graça, o que é que dizia São Paulo? Quem come o corpo do Senhor indignamente, recebe a sua própria condenação. E isto, pelo seguinte, porque a pessoa dizia, há pessoas, portanto, que parece que não terem a noção para que serve a confissão e como comungar, quer dizer, como comungar, em que está a comungar. Por isso, acho que haveria até pessoas perguntar, e uma confissão para quantas comunhões é que dá? Portanto, isto não é um comércio, não é uma mercearia. Mas uma coisa também é certa, nós também não podemos ser escrupulosos demais, porque também há pequenas pessoas que às vezes também... Esse é outro aspecto. É um extremo. Nós acreditamos que as pequenas coisas do dia-a-dia, aquelas pequenas falhas do dia-a-dia, isto, infelizmente, todos somos frágeis, e no início o Cristo começa por esse pedido a Deus perdão para poderes participar dignamente nos Santos Mistérios. Portanto, rezamos a confissão, pedimos o Senhor tem piedade de nós, é para pedirmos perdão a Deus por essas pequenas coisas do dia-a-dia. Evidentemente que essas pequenas coisas não são as coisas grandes, é aquilo que acontece às vezes, se calhar, com regularidade e que nos envergonha perante Deus. Pode nos envergonhar perante os irmãos, mas nos envergonha perante Deus. É que agora perante os irmãos parece que já nada nos envergonha. Já se perdeu a vergonha toda. Perante os irmãos, mas perante Deus, se nós tivermos uma consciência de mente formada, há de certeza muita coisa que nos envergonha. E também não podemos banalizar, sacralizar este alimento especial que Deus nos quis deixar, o corpo e o sangue do seu filho, que é para ser tomado em estado de graça, não é para ser tomado apenas porque é socialmente. Não é normal, eu sempre fui comungar e meto-me na fila, como toda a gente, é mais uma comunhão. Claro que nós precisamos desse alimento, não devemos deixá-lo também por qualquer motivo banal, também é lógico, porque às vezes também pode acontecer o contrário, mas também temos de ter consciência de como estamos e ter uma consciência mesmo reta perante Deus. Será que não é nada que me envergonhe? Eu tenho que pedir perdão primeiro e tenho que acolher a graça que Ele me quer dar, a misericórdia que Ele me quer dar. E o pedir perdão, portanto, se calhar é a altura de dizermos, portanto, também só pode ser com o sacerdote. Confissão auricular, portanto, não há outra hipótese, porque às vezes, há pouco o padre referia, e eu também já tinha ouvido, que eu meto-me no meu quarto e eu falo com Deus. Está bem, muito bem, falar com Deus. E é importante, está a usar a consciência diária. Mas quer dizer, mas isto não serve de confissão. Isso era muito bom. De facto, as confissões não gostariam nada. Há pouco o padre dizia que lhe custava e a mim custa-me. A quem fizer seriamente a confissão vai custar, de certeza. Nós, o exame de consciência, devíamos fazer, devia haver uma lei qualquer, o Estado faz tantas leis às vezes sem jeito nenhum, uma lei que obrigasse as pessoas a fazer o exame de consciência diário. Avaliar o que é que fiz bem hoje, o que é que fiz mal, como é que correu o meu dia, onde é que eu podia ter feito mais, de que forma é que eu podia ter agradado a Deus ou não ter agradado, de que forma é que eu estive com os demais ou não estive. Este exame de consciência diário acho que devia ser algo que todas as pessoas iam fazer, de manhã ou à noite, era algo que as pessoas iam fazer. Mas isso não substitui, com certeza, a dimensão sacramental deste sacramento, que é a reconciliação, para depois podermos receber a Sagrada Comunhão e estar de graça. Não nos separe a vida que não posso cantar. teus pés ponho o coração. Meus olhos levam tua mão, meus cabelos sangram no chão. Meu amor, peço perdão. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Nova em 100.2 ou através da radionova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o Sr. Padre António Martins, pároco em São Gião, São Domingo, Vila Cova, Santiago, Carraguzelo e São Gueiro. Falamos da época em que estamos hoje, domingo de Ramos, falamos depois da Semana Santa e de muitos factos relacionados com este período da Quaresma. Vamos continuar a conversa. E vou colocar mais uma questão aqui ao Sr. Padre António Martins. Eu creio que a Semana Santa e toda a Quaresma, se calhar todo o ano, há pouco quando falava no exame, é um pouco isso. Portanto, eu penso, mas pelo menos na Quaresma, eu acho que devíamos refletir na nossa vida, não é? Mais dia, menos dia, todos partiremos. Mais novos, mais velhos, nunca sabemos o dia, nem a hora. E só nessa altura, e quando lá chegarmos, veremos de facto o que levamos e também o que podíamos ter feito e acabámos por não fazer. Portanto, a morte, nós muitas vezes não gostamos de... Eu falta de desmistificar esta cultura. Mas realmente é assim. Para os ateus, a morte, eles dizem que é o fim de tudo. Não é. Para os cristãos, é o princípio da vida eterna. É o começo de tudo, se calhar. É o começo de tudo. O verdadeiro começo de tudo. Sim, isso é outra conversa muito longa. São Paulo teve uma visão do céu e ficou deslumbrado. É a Sagrada Escritura que o diz... Nem olho viu, nem ouvido ouviu. O que Deus tem reservado para os que salvam, não é? Não sei se é bem assim estas palavras, mas o sentido é este. Agora, isto impressiona-me porque... Pronto, eu há pouco falei nos ateus que eles dizem que quando morrem, que é o fim de tudo. Não é. Portanto, há céu, há inferno. E o céu e o inferno é para toda a vida. É assim ou não é? Então, com certeza que nós acreditamos que aquilo que aqui fazemos, esta passagem, esta peregrinação de tempo terreno... há depois um dia refletir-se noutra dimensão prometida, inaugurada pela ressurreição de Jesus. Claro, todos queremos ser herdeiros da vida eterna, da comunhão plena com Deus, da vida definitiva, do encontro glorioso com Deus. Mas quem ama, e Deus ama-nos de forma plena, e quem ama de forma plena como Deus nos ama a nós, também nos deixa em total liberdade. E podemos querer recusá-lo, porque o amor verdadeiro é assim, vai até ao limite de aceitar ser recusado. E com certeza que Deus também deixa essa possibilidade. E o ser recusado, com certeza, será esse inferno, essa ausência da comunhão com os irmãos, da comunhão com Deus, um estado totalmente de afastamento de tudo e de todos, que o amor de Deus há também deixar que as pessoas também, na sua liberdade, não é, possam também escolher essa ausência do conhecimento e do encontro com o amor de Deus. É isso mesmo, Padre Martins. Portanto, Deus quer que todos se salvem, mas lá está a liberdade, não é? A liberdade, todos somos, somos livres até à hora da morte. A partir daí acabou a nossa liberdade, entramos no mistério. Portanto, e aí já não há mais nada, já não há mais nada a fazer, não é? Está bem avaliado também. Claro que, mesmo assim, acredito que Deus ainda... Acredito que, para além da morte, com certeza, ainda nos há de deixar como o espaço para o acolhermos, para nos entregarmos ainda, de certeza. Quero acreditar nisto. Que, de certeza, que Deus esgotará todas as possibilidades que nós nem sequer conseguimos imaginar. O que Ele deseja é salvar a todos. O que Ele deseja é sermos misericordiosos com todos. Essa é a vontade do ato criador do Pai, com certeza. Mas quem ama, deixa também livre. E a liberdade há de vencer para o lado que nós quisermos utilizá-la. Se é para o lado de Deus, será para o lado de Deus para a vida eterna, para a vida gloriosa, para a vida dos ressuscitados. Se é para outra coisa qualquer, com certeza que Deus também não vai obrigar, de certeza. Deus pode tudo menos obrigar a gostar dele, a amá-lo. Então, nem vai obrigar, nem vai haver uma segunda oportunidade. Portanto, o que ficar decidido naquele momento é para toda a vida. Com certeza. É perder para sempre. Isto, de facto, às vezes impressiona-me, porque, pronto, as pessoas andam aqui 50 anos, 70, 80, 90, 100, mas, quer dizer, a vida eterna nunca mais acaba. Daqui por 1000, daqui por 10 mil, daqui por 100 mil, a vida eterna nunca mais acaba. Mil anos aos olhos de Deus, a comodidade onde já passou. Então, e é mesmo assim. E nós, mas nós queremos merecer, agora somos peregrinos aqui, nós que aqui estamos e quem nos está a ouvir, somos peregrinos, mas um dia seremos habitantes desse reino eterno e queremos um dia conhecê-lo. Não sabemos o que é, como é, também não interessa muito, se calhar. Quem ama, confia e entrega-se. Nós amamos a Deus, confiamos e entregamos a Ele. E deixamos que a sua misericórdia e o seu amor realizem o que Ele entender realizar. Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu disse há pouco que, portanto, não há uma segunda oportunidade, mas penso que assim é. Mesmo que houvesse uma segunda oportunidade, quem está no inferno, o caso dos demónios, mesmo que lhe dessem uma segunda oportunidade, estavam de tal maneira empadernidos por ódio que não aceitariam. Portanto, o céu é amor, o inferno é ódio. Eu penso que se, mesmo, portanto, não há, mas mesmo que houvesse, eu penso que não haveria sequer possibilidade, portanto. Pois, mas não, nem o diabo, sim, a desejaria, a recusa, porque o ódio é tal ordem que não dava. Eu não tenho jeito para contar anedotas, mas pronto, se calhar quem nos escuta, e se calhar até o padre António Martins já ouviu, isto é em sentido figurado e apenas uma anedota, e como digo, não tenho jeito, mas pronto, sempre digo aquilo que me contaram. Portanto, isto é um episódio, portanto, que se passa no céu e no inferno. Há um panelão de comida, uhum, e portanto, o que é que era necessário? Dão aos que lá estão, lá já não é preciso comer, dão aos que lá estão, portanto, uma colher de pau grande para comer daquele enorme tacho, aquela terrina, ou o que lhe queiramos chamar, mas eles teriam que comer sem dobrar o braço. E então o que acontece? Eles no céu comiam normalmente porque têm amor, amam-se, e uns serviam os outros da frente. E no inferno eles ficavam completamente cheios de fome, porque o ódio era de tal ordem que eles não eram capazes de ajudar uns aos outros. Sim, de partilhar. Há umas figuras, figuras que a gente encontra por aí, às vezes divulgadas, muito até do Brasil, que mostram estas imagens. Nós, gerando comunhão, estamos atentos uns aos outros e partilhamos uns com os outros para que não falte nada a ninguém. Isto não é possível quem vive numa dimensão de ódio absoluto. Portanto, partilhar não faz sentido de quem vive em ódio absoluto. Não é possível. Tenho falado, pronto, agora do diabo. O atual Papa tem falado muito, e os anteriores também, não é? Mas eu creio que há algum tempo isto era como que um tema tabu, quer dizer, havia algum preconceito de alguns sacerdotes, até de alguns bispos, em falar do diabo. A ausência de Deus, não é? Tudo que é a ausência de Deus é demoníaco. Portanto, onde está Deus, de forma plena, de certeza. Onde não está Deus, a ausência de Deus é algo de... É a ausência de Deus. E a ausência de Deus é algo que Deus não deseja. É algo que Deus não quer, não é? É a recusa de Deus, com certeza. Porque se Deus é tudo, se é Criador, é Senhor de todas as coisas, deixa a liberdade que alguém não o queira. E esse espaço com certeza, são algo, de, algo completamente afastado de Deus. E tudo que é afastado de Deus, tudo que é negação de Deus, é algo que Deus não deseja. E se Deus não deseja, não, não é algo bom, de certeza. Não é algo bom. Pronto, mas o demónio existe como ser autónomo. Como ser, tanto foi a negação de Deus. Tanto quem nega a Deus de forma absoluta. Tanto acreditamos que é essa negação de Deus, de seres que foram criados pelo próprio Deus, mas que depois se rebeliaram contra Deus e não o quiseram. Mas isto agora acontece também connosco. Há pessoas que, pura e simplesmente, não querem saber, portanto, não querem saber de Deus, não nos interessa. De alguma forma, essas pessoas não podem estar em paz plena com Deus, porque se não o querem, se querem viver afastado dele, são livres de o fazer. Com certeza, quem ama, deixa livre. É esse o sentido. Só que, com certeza, se calhar já estão percebidos por outro tipo de sentimentos que não será o sentimento da comunhão com Deus. É um sentimento diferente. Se é possessão diabólica ou tudo bem, esperemos que não, que ainda estejam a tempo de voltar ao caminho e à verdade e àquilo que deve ser. Agora, com certeza, onde não está Deus, a ausência de Deus é algo que não é bom. Isso não é bom, é algo de mal, algo de errado. E algo de errado, com certeza, é uma possessão, algo de, que Deus não deseja. Padre António Martins, o padre Sousa Lara diz que Portugal precisa formar mais padres para a prática do exercício. O que é que lhe parece? É uma dimensão muito, muito delicada de abordar, portanto, abordar. Primeiro porque acredito que 90% ou mais de 90% dos casos em que se fala de possessões diabólicas são patologias de outro tipo. De outro tipo, estamos a falar de coisas psicológicas, sim, coisas até físicas, com certeza. Há várias coisas que às vezes facilmente se confundem ou se faz por confundir. Pronto. Claro que, evidentemente, que há casos, e o padre Sousa Lara é um dos exorcistas que, tendo estudado no Vaticano, aqui da Diocese de Lamego, ele, portanto, vai acompanhando casos desses, tem procurado ajudar muita gente, eu sei casos também, pessoas até que conheci que ele ajudou, com certeza. Precisamos de mais. Precisamos de mais, de certeza precisamos de mais, pessoas que, de tal forma, estejam ancoradas no amor de Deus, no coração de Deus, para que consigam depois lutar contra aquilo que seja contrário à vontade de Deus e contrário ao amor de Deus. E serão precisos mais, certamente, porque há alguma paganização do mundo, da Europa. Portanto, há práticas rituais satânicas que a gente vê, infelizmente, até às vezes com os jovens, e pronto. Muitos deles nem têm consciência daquilo que estão a fazer, pois, entrando em. Mas entram nessas dimensões e completamente erradas. Principalmente a música que se ouve, há muita coisa por aí, sim, que nem têm bem noção. Acaba por ser uma forma de se imporem socialmente, culturalmente, de se imporem até a nível familiar. Eu sou muito diferente, eu ouço essas coisas completamente fora do comum, digamos assim. Mas em nada valoriza as pessoas, isso, em nada faz bem às pessoas, mesmo aos jovens. Tanto que eu vejo muitos jovens completamente alienados de tudo e de todos, completamente perdidos e depois a viver princípios que também não nos vão fazer felizes, não vão sentir-se em paz, não vão sentir-se bem. De tal uma forma estão a entregar-se àquilo que não estarem a entregar. Eu ainda há pouco tempo li e até fiquei admirado portanto, o documento que eu li que dizia que o demónio entrava, era um caminho muito fácil para ele, por exemplo, a yoga e o reiki. Agora está muita coisa aí na moda, os new age, os reiki, essas coisas todas. É fácil entrar por esses caminhos porque são portas escancaradas. São portas que as pessoas acabam por se entregar a coisas que às vezes não são assim tão bem arrumadas quanto parecem, porque às vezes não são tão bem arrumadas quanto parecem, estruturadas a nível espiritual, muito mal estruturadas, com certeza, mas sabe bem, e o que sabe bem parece que já é... Nós temos agora uma ideia, parece-me que está um bocadinho por aí. Eu, quando rezo, tenho que me saber bem. Não tenho que me saber não, bem. Não, tenho. Não tenho que saber. Mas a ideia que está nas pessoas é... Serve como solução para nós. É uma forma egoísta. E as pessoas pensam, eu faço isto, entro no New Age, ou entro no Reiki, ou entro isto, porque faz-me sentir bem. É que maravilha. Eu também gosto, de vez em quando, também resto e me sabe bem. Aconteceu várias vezes. Às vezes, mesmo com as minhas comunidades, às vezes há momentos em que sinto mesmo bem. Realmente, hoje Deus deu uma graça de me sentir bem aqui a rezar com esta gente e sentir-me em paz e comunhão com o colégio. Outras vezes é um desassossego enorme. Sim, sim. Mas, se calhar, é melhor ainda no desassossego do que aquela vez que me senti muito bem. A maior parte das pessoas, e aquelas que, se calhar, são mais amigas de Deus, pouco consolo terão até na oração. Estou a pensar em Madre Teresa de Calcutá. Pronto, desassossego permanente. Desassossego. A oração é para nos assossegar, para sermos mais de Deus, para mais por Deus. Não podemos estar à procura de consolo, nem na oração que nós fazemos particular, nem quem vai à missa. Ah, tal, porque a missa, porque não, o consolo não é nosso, tem que ser. Portanto, o consolo, pronto, é... Que de vez em quando temos essa graça, é bom que de vez em quando nos sintamos, porque de vez em quando precisamos sentir-nos em paz e sentir que aquilo é um momento especial e sentirmos interiormente bem, psicologicamente também ajuda um bocadinho, sentirmos mais serenos, faz-nos bem, isso é importante. Mas não podemos só estar à espera de sabermos bem, porque eu, os meus amigos, às vezes, incomodam-me e pedem-me coisas, a mim não me sabe nada bem ter que os aturar, às vezes, mas somos amigos, eu estimo-os até ao limite, e às vezes, mesmo não me sabendo bem, eu faço esforço por estar com eles, por ajudá-los, por fazer aquilo que me pedem, por estar à altura daquilo que eles esperam de mim. O mesmo acontece com Deus, mesmo que não me saiba bem, eu faço esforço por estar, por estar em comunhão, por viver em comunhão profundo. Por essa estrada, amigo, vai. Por essa estrada, amigo, vai. Não percas tempo que o vento. Conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Conversamos com o seu padre António Martins, Parco e São Gião, São Domingo, Vila Cova, Santiago, Carregozela e Sabogueiro. Falamos, ou temos estado a falar, do dia de hoje, Domingo de Ramos, e pronto, e de todos os assuntos, e vários assuntos relacionados com este período da Quaresma e da Semana Santa. Entramos na parte final do nosso programa, já temos até muito menos tempo do que nos anteriores, mas, enfim, vamos continuar enquanto o tempo nos permitir. Padre António Martins, quinta-feira é a data em que se comemora, quinta-feira santa, é a data em que se comemora a instituição da Eucaristia por Jesus Cristo. A Eucaristia é o ato mais importante da nossa vida. É pena que haja muitas sombras nas celebrações também. Estas sombras têm sido referidas pelos Papas, tendo inclusive publicado a instrução e pedido aos leigos que, sempre que notem abusos, os comuniquem, portanto, com caridade ao Bispo de Diocese e até à própria Santa Sé. Acredita que se as celebrações tivessem mais respeito, mais delicadeza, mais pessoas não queriam ir ao inferno? Em primeiro lugar, a questão da quinta-feira santa é realmente o dia da instituição da Eucaristia, o dia do sacerdócio, e acho que é importante as pessoas também terem a noção daquilo que nós também celebramos a nível diocesano, que às vezes não têm bem noção que nós, todas as quintas-feiras santas, nós, sacerdotes, com o bispo, também com os diáconos, com certeza, em comunhão, nos reunimos na manhã de quinta-feira santa nas nossas sedes catedrais, neste caso, portanto, eu sou da Diocese da Guarda, na sede da Guarda, os de Coimbra na sede de Coimbra, com certeza, os de Viseu na sede de Viseu, e assim em todo o mundo católico, e em torno do nosso bispo nós renovamos os nossos votos sacerdotais. E acho que é um momento também que as comunidades deviam também sentir que nesse dia, para os sacerdotes, é um dia importante. É o dia que nós renovamos anualmente a nossa convicção e pedimos a Deus que nos continue a ajudar nessa missão exigente e difícil, mas também realizadora e comprometedora, mas também acreditamos que santificadora, que é este serviço à Igreja e às comunidades. Também é importante sentir que na Quinta-feira Santa, nessa Eucaristia, na Missa Crismal, que é assim que nós a chamamos, também abençoamos os óleos, os santos óleos que são usados em todas as comunidades paroquiais. Quando fazemos os batizados, quando visitamos os doentes, quando se faz o crisma, que vem o Sr. Bispo, habitualmente. É interessante também este sinal de comunhão, este óleo que sagramos para os batizados e para os doentes e para os crismas, é abençoado pelo Bispo Diocesano, com certeza, como primeiro entre iguais também na comunidade diocesana, mas também por todos os sacerdotes, que neste momento renovam também os seus votos. Acho que esta celebração é muito densa e bonita e, se calhar, as pessoas também é bom que a conheçam. A segunda parte da questão, a questão dos abusos da liturgia, e nós, às vezes, sacerdotes também, nós, sacerdotes, e as comunidades em si, de forma geral, isto é um conjunto, com certeza. Às vezes, o não celebrar com toda a dignidade e com toda como é que ia dizer? Eu falei aqui de delicadeza. Delicadeza, sim, exatamente. É de dignidade. Respeito. Respeito, sim. Às vezes banalizam-se as coisas e parece que é mais um ato civil, um ato de encontro civil. E enquanto a Igreja, enquanto a Eucaristia for um ato de encontro, encontro é comunhão de irmãos, com certeza, também tem essa dimensão. Mas não pode ser só isso, não é? Há aqui uma dimensão sagrada que nós queremos celebrar e atualizar. É cumprir aquilo que Jesus pediu, fazer isto em memória de mim. Isto é muito importante, não é uma coisa qualquer. Jesus pediu poucas coisas de forma direta. Essa foi mesmo, sim, taxativa, fazer isto em memória de mim. E é isto que nós queremos fazer. Queremos atualizar este memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Este amor absoluto que Deus tem por nós, que se manifesta de forma tão clara, tão evidente em Jesus Cristo, que morre por nós. Falámos da Eucaristia e eu aproveito para falar, portanto, dos protestantes. Desde o século XVI que celebram a ceia do Senhor. Mas isto não tem nada a ver com a Eucaristia. Eles com certeza entraram numa linha até de contestação e até fazem questão até de separar bastante as coisas. Portanto, aqui quem se afastou até foram bastante eles nesse aspecto. Eles na altura, com certeza, constatando, tanto na altura com Lutero, com Calvino e outros, que na altura se separaram, teriam também o seu quê de razão, porque a Igreja realmente não estava a ser o testemunho que devia ser. Mas na dimensão sacramental, eles próprios é que se afastaram depois mais. Na dimensão disciplinar, teriam alguma razão, porque a Igreja estava muito comprometida com muitas coisas erradas, na circunstância histórica que aconteceu esta cisão. Mas a nível sacramental, eles próprios fazem questão de trilhar um caminho muito diferente do nosso, muito diferente do nosso. Portanto, eu não sei muito bem como é que é essa ceia. Eu já estive por acaso uma vez ou outra por curiosidade também, curiosidade humana, de conhecer como é que se celebram essa ceia. Com certeza que é uma recordação de algo que aconteceu, mas nós é atualização, queremos atualizar mesmo esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, e acreditamos que ali está, naquele vinho, Jesus Cristo vivo para o nosso alimento. Eu levantei esta questão exatamente por causa disso, é que, portanto, no caso deles, não, nunca está Jesus Cristo, porque para estar em Jesus Cristo é preciso consagrar. E para consagrar é preciso que alguém que recebeu ordens. Com certeza. E nós, só os sacerdotes podem consagrar. E portanto, no caso dos pastores, eles não têm. Nós interrompemos essa ordem. Não podem. Claro, não podem. Vem desde os apóstolos e mantemos essa ligação desde o tempo apostólico, não é? Estamos nós. É algo que fizemos assim há meio dúzia de séculos, que nos lembramos de fazer uma coisa diferente. Isto vem desde os apóstolos, não é? Tanto, todos os padres da Igreja e toda a evolução. Com falhas e com erros, com certeza, como somos humanos, e muitos erros, com certeza, dos quais os Papas já pediram perdão, até à humanidade também, houve momentos em que a Igreja não foi o exemplo que devia ter sido, mas nós não interrompemos essa ligação que vem desde o tempo apostólico. Padre, nosso tempo chegou ao fim. Olha, agradeço-lhe por ter estado mais uma vez connosco. Com todo o gosto, muita alegria. E agora uma Santa Páscoa para todos. Santa Páscoa para todos. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.